Se não é nós é quem ladrão, eu te dou a letra. Pois quem sobreviveu no inferno sabe que a vida não é brincadeira. Os manos na loucura, as minas na bagunça. Sem perspectiva e a molecada que vive na rua. Mano, eu sempre avisei, faça alguma coisa de bem. Porque eu nunca gostei que meus manos fossem pro Carandiru também. O sistema não ajuda, humilha e insulta. Na televisão conspira quem vive em situação precária de vida. A banca está formada, uma nova jogada. Quem é mano firmeza é, e quem não é sai da parada. Pois aqui a firma é forte, cartel dando bote. Rima sem corte, eu sigo em frente, não conto com a sorte. Ligudel, Ricardo, Tico, Lina, Aitko, Fabinho. Eu tô ligado que tem uma pá de mano firmeza que tá na corrida comigo. Eu sigo e não paro, da cadeia eu tô sossegado. Mas se precisar vou pro arregaço, não me envergonho do que faço. Pois tão aniquilado debaixo do casaco, é assim que faço. Sem dar espaço no compasso. Fala junto meu mano, ai sim. Fala junto meu mano, ti. Chega pra arrebentar. Conceito moral, mano Ice no vocal. Manos firmeza original, rap nacional. Chega pra arrebentar. Manos firmeza é a firma. Sistema tá na mira, favela tá em cima. Dos manos que vacila, a rima tem efeito. Sempre daquele jeito, é a fusão do gueto. Dos manos de respeito, manos firmeza é a firma. Sistema tá na mira, favela tá em cima. Dos manos que vacila, a rima tem efeito. Sempre daquele jeito, é a fusão do gueto. Dos manos de respeito. Um, dois, progresso é o lema. Periferia trema, conceito moral, cinco navalhas entrando em cena, processo físico, explosão da bomba. Termo nuclear, mano, firmeza, composição eletrônica. Sente a rima é forte, sente pronto pro pote, sem dúvida. A boca mais firmeza que já se formou. Maluco de atitude, caráter e responsa, afirmou. É a fusão do gueto, dos manos de respeito. Rimando com conceito, sempre daquele jeito. Favela, é sempre o sofrimento que vive nela. Sequela, é o tráfico, roubo com cinzas e guerra. Furacão, combustão, contaminação, radiação. Rap é a explosão, na cabeça do cidadão. A ideia é não é só rimar besteira, a ideia é levar o rap a sério e não brincadeira. A ideia é não é roubar e dar um exemplo aos moleques. A ideia é não é engravidar as minas e usar back. Devastação psicológica, expande rapidamente. Chama o tiro disciplinados, atomicamente. Manos firmeza é a firma, sistema tá na mira, favela tá em cima, dos manos que vacila, a rima tem efeito, sempre daquele jeito, é a fusão do gueto, dos manos de respeito. Manos firmeza é a firma, sistema tá na mira, favela tá em cima, dos manos que vacila, a rima tem efeito, sempre daquele jeito, é a fusão do gueto, dos manos de respeito. Não há para onde correr, a hora do revide se aproxima. Vai que um conselho citado no muro sai de cima. Decida sim, agora será assim. Se não está a favor, contra será e estará pra mim. E vai ficar estranho, vai ficar diferente. Gente que não era da gente, ao meu lado de repente. Sim, pelo talento e força de quem acredita. Curtir e assina de quem desacredita. Pois aqui é aquilo, uma banca de estilo. Não joga pedra quem tem o telhado de vidro. Vou face a face, sempre lado a lado. Mas não influencia pelo barato errado, que demais embaçado se desarrumar complica. É sempre bom estar com pente cheio pra trocar ideia. Que corre aí também, eu tô ligado, sente o som. Gringo não, sei que é bom, hey, sente o som. Ruim comigo, pior sem migo. Nem no sentido do amigo, quem se faz é o inimigo. Malícia com as puta, com as treta, com os pilantra. Lição número 1 que aprendi na infância. Não, subestime, não ouso trocar de time. O hip hop vai além comigo, se define sempre, sempre à frente. A maioria tá com a gente, quem não é se arrepende. Meu som, escuta e sente. É hora, chega de areia, cuidar da vida alheia. O som que chapa, corre e vai na minha veia. E corre aí também, eu tô ligado, sente o som. Gringo não, sei que é bom, hey, sente o som. Brinca, família DCS, tendência, formador de opinião. Como na cabeça do samba, eu vou então, toma lá da cá, hey, esse é o lugar. Eu tiro pra dançar, se sua cara é criticar, hey, me dá um tempo. O hip hop é o movimento, abalo sísmico, pois e ritmo, abalo sísmico. Dentro do rap, eu tô ligado que é o som. Gringo ou não, sente o som, sei que é bom. Manos firmeza é a firma, sistema tá na mira, favela tá em cima, dos manos que vacila, a rima tem efeito, sempre daquele jeito, é a fusão do gueto, dos manos de respeito. Manos firmeza é a firma, sistema tá na mira, favela tá em cima, dos manos que vacila, a rima tem efeito, sempre daquele jeito, é a fusão do gueto, dos manos de respeito.